frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Hey!